Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Momentos de aprendizado. Existem momentos em nossa vida em que nos perguntamos por que essa ou aquela situação está ocorrendo. O relacionamento harmonioso e tranquilo repentinamente se transforma em separação e abandono por um dos pares. A vivência serena na intimidade do lar é atropelada pela violência social que nos agride. A saúde e a alegria de viver nos abandonam, permitindo a visita incômoda da doença grave, minando-nos as resistências físicas. O emprego e a estabilidade econômica de ontem são substituídos por graves reveses financeiros. São acontecimentos imprevisíveis uns, tantos indesejáveis, vários deles jamais imaginados. De repente, transformam o percurso de nossa existência, retirando-nos o chão em que pisávamos. Se nenhum desses eventos é produto direto da nossa forma equivocada de agir no agora, se não fomos nós os descuidados, os grosseiros, os desonestos, provocando essas reações, pensemos. Tudo tem uma causa de ser. Nada é fruto do acaso ou de azares aleatórios. No mundo, em nossas vidas, existe uma ordem divina que a tudo preside. Portanto, se nada do que nos aconteça de mal é o efeito de nossas ações do hoje, entendamos que esses reveses têm origem e explicação em ocorrências anteriores à vida presente. Alguns são o reflexo de atitudes impensadas, agressões realizadas. De toda forma, devem ser entendidos como lições que nos são necessárias. Não raro, tantos deles planificados antes mesmo de nosso nascimento na Terra. Não se trata de castigo ou punição, mas sim aprendizado de virtudes e valores que ainda nos faltam. Podemos entendê-los como desafios para o fortalecimento do nosso caráter, da nossa maneira de encarar situações e relações. Tenhamos a certeza de que os dissabores, as dores mais intensas, os momentos difíceis pelos quais passamos, quaisquer que sejam, têm motivos para se apresentarem. Natural que tenhamos dificuldades para compreender o porquê dessa ou daquela circunstância, especialmente quando o problema é mais grave, o sofrimento mais profundo. Podemos até nos questionar se merecemos o abandono, o revés, a enfermidade. É compreensível que na intensidade do processo, no enfrentamento desses desafios, não possamos aquilatar o quão importante se mostrarão os seus resultados em nossa trajetória. Pensemos nisso tudo, portanto, como um enorme convite de aprendizado. Guardemos a confiança em Deus, que nunca nos abandona e sempre nos auxilia quando os problemas mais se avolumam e parecem querer diluir todas as nossas resistências. Façamos da oração nosso fortalecimento moral, robustecimento da nossa coragem. Reflexionemos sobre nossos objetivos na Terra. Encontramos-nos aqui para provas e expiações, que significam crescimento, progresso, se bem aproveitarmos cada lance das nossas vidas. Assim procedendo, perceberemos, findo o processo, que importantes aprendizados foram concretizados. Que Deus jamais nos deixou abandonados e sem recursos para bem enfrentar as lições que nos foram propostas. Pensemos a respeito e aproveitemos as oportunidades que se nos apresentam a cada dia. Assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.